chantagem emocional. Eu gosto. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me faltar coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala. Ouvi falar que vai se mudar. Será que não cabia nessa mala aí também? Portal do Arrocha. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me faltar coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também?